Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluias, aleluias. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. O Senhor é digno de toda a reverência. O Senhor é digno de toda a honra. O Senhor é digno, Senhor, de todo respeito, de toda adoração. O Senhor é digno de tudo. O Senhor é digno de tudo, Senhor. Tudo que nós possamos, que a gente possa fazer, humanamente falando, para engrandecer o Senhor, ainda é pouco, Senhor. Eu acho que não existe uma capacitação humana para te adorar no nível do seu merecimento, Pai. Por isso que tudo que nós dermos ao Senhor ainda será pouco. Porque o Senhor é digno de tudo. O Senhor é digno de tudo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Ter uma vida de oração mais intensa. A gente precisa ter mais intensidade na adoração. Talvez a gente queira fazer muitas coisas, talvez a gente queira retribuir muitas coisas para Deus, a gente queira dar tantas coisas, mas se tem algo que o Senhor pede para nós nessa manhã, é que nós possamos ser mais intensos na adoração. A gente precisa adorar com maior intensidade, com mais paixão, com mais vontade. A gente precisa romper um pouco com a nossa carne, para que nós possamos entregar uma adoração com mais intensidade a Deus. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, mas Ele é justo. Ele é um Deus de justiça. O Senhor continua sendo santo. Nós não podemos banalizar a presença de Deus. Nós não podemos banalizar a liberdade que Deus derramou sobre nós. Meu irmão, você é livre. Nós somos livres para adorar a Deus. Não existe um formato de adoração. Não existe nada que possa fazer você adorar ou fazer você deixar de adorar. Você é livre, mas nós não podemos banalizar essa liberdade. Nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos. A Bíblia fala que entre com ousadia no Santo dos Santos. Sabe por que ele fala de ousadia? Porque ele está falando de uma liberdade. Porque antigamente não era qualquer pessoa que poderia entrar no Santo dos Santos. Não era de qualquer forma que nós poderíamos entrar no Santo dos Santos. Não era qualquer pessoa que tinha acesso ao Santo dos Santos. Mas hoje nós temos esse acesso à sala do trono. E ele fala, entre com ousadia. Não tenha medo de entrar lá. A porta, ela foi aberta. O véu foi rasgado. E o acesso está liberado para nós. Entrarmos no Santo dos Santos. Mas nós não podemos entrar lá de qualquer forma. Nós não podemos entrar lá de qualquer maneira. O Senhor é digno de respeito. O Senhor é digno de respeito, de honra, de reverência. Meu irmão, Deus falou para Moisés: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é uma terra santa. Essa palavra é para nós hoje. Tira as sandálias dos seus pés, porque nós estamos pisando num lugar santo. Nós estamos entrando e acessando o Santo dos Santos. Então, cara, tira as sandálias dos pés. Não trate a presença de Deus de qualquer forma. Nós precisamos resgatar a honra ao Senhor. Nós precisamos resgatar a reverência. nós precisamos resgatar o compromisso com Deus. Ele é tudo por nós, Ele é tudo em nós, Ele é tudo que nós temos. Ele não é só mais um na nossa vida, Ele é tudo. E tudo que eu faço precisa ser um motivo de adoração. Tudo que eu faço é por adoração. Sabe, tudo que a gente pensar na nossa vida, a gente tem que pensar que nós estamos adorando a Deus. Por isso eu preciso fazer com santidade, com propósito. Vir ao culto não é só um evento. Não é só um evento. Não é só um evento, culto. Você veio aqui diante da presença de Deus. E às vezes a gente senta na cadeira, da mesma maneira como a gente se senta no sofá da nossa sala para nós assistirmos um programa de televisão. Deus, muitas vezes da mesma forma como nós tratamos a presença das pessoas na nossa vida. Depende do meu humor, depende da minha condição emocional. Mas Deus, Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E Deus não quer nada de você. Coisa que Ele pede para você, a mesma coisa que Ele pede para nós nessa manhã, é que nós possamos ser mais intensos na adoração, que nós possamos adorar em espírito e em verdade. O Senhor anseia por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, a nossa vida lá no céu vai ser adoração. Se você não gosta de adorar a Deus, você, então o que você vai fazer lá no céu? Por que você quer ir para o céu? Que nós vamos adorá-lo por toda a eternidade. Nós precisamos resgatar essa adoração nesses dias. Precisamos resgatar a mais essa paixão pela adoração. Tudo é adoração. Tudo eu faço para adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Senhor, habita. Senhor, habita no meio dos louvores. Então, a Bíblia fala que ele não está, ele não passa por lá, ele habita em meio aos louvores. Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Mas também a casa de Deus deve ser chamada uma casa de adoração. Porque se ele habita lá, aquela casa tem que ser uma casa de adoração. Porque ele está lá, ele não sai de lá, ele é uma habitação. Ele está aqui. Em nome de Jesus. Eu libero cura sobre a sua vida. Libera curas. Em nome de Jesus, levanta a sua mão e recebe a cura do Senhor. Em nome de Jesus, recebe não só a cura do Senhor, mas recebe a chave da cura. Segura aí na sua mão a chave da cura. A chave da cura. Porque no ambiente de adoração, no ambiente de oração, é que nós encontramos as chaves do reino. Recebe a chave da cura. Ela amassou, que a cabra da sobre a nova casa. Chega a cabra da sobre a nova casa. Em nome de Jesus, levante as mãos, vocês. Recebe a chave da adoração. Há uma liberação de chaves aqui nessa manhã. O Senhor está liberando chaves de adoração. Novos cânticos, cânticos espirituais vão fluir nesse lugar. Cânticos espirituais. Chocatata pra chorabada na filha da batata. Chocatata pra dadagaê. Cheira maná. É uma revolução de adoração. É uma revolução de adoração. Chorabada na filha da batata. Recebe alegria no seu espírito. Recebe alegria. alegria na sua alma. Recebe alegria no Senhor. Alegria no teu coração. Alegria do Senhor é a tua força. Alegria do Senhor é a tua força. Seja revestido de alegria. Seja revestido de alegria. E seja fortalecido no Senhor nessa manhã. Libera alegria sobre vocês. Uma igreja forte é uma igreja alegre, diz o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja alegre, diz o Senhor. Receba alegria no seu coração. Receba alegria no seu espírito. Preparou para nós um ambiente de adoração. Aqui é um ambiente de oração. Aqui é um ambiente de confronto, um ambiente de cura, um ambiente de libertação, um ambiente de renovo. Porque Deus, Ele preparou este lugar e esse ambiente para quê? Para que nós pudéssemos ser influenciados por esse ambiente. E muitas vezes nós viemos, a gente vem aqui e a gente não permite que o ambiente nos influencie. Então nós estamos num ambiente da presença de Deus, estamos num momento de adoração. E a gente não permite que esse ambiente nos influencia. E a gente fica ali, a nossa carne ela não quer adorar. E a gente às vezes está triste, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está com sono. Tantas coisas acontecem e a gente sente e a gente não consegue fluir nesse ambiente. A gente não consegue adorar a Deus. E se tem um ambiente que você precisa ser influenciado, é um ambiente da igreja, um ambiente da adoração. Tem horas que você vai influenciar o ambiente, e tem horas que você precisa ser influenciado por ele. Então a gente vem aqui, às vezes a gente recebe, a gente é confrontado. E há um confronto de Deus aqui na sua vida. E isso é tudo, né? É tudo ser confrontado. Você não gosta. Eu também não gosto. Você quer revidar, você quer se defender. E é normal. Você é humano. Então, e aí você fica bravo, você fica irritado, fica chateado, você fica um monte de coisa. Você só não deixa com que o ambiente te influencie. Então, às vezes, o ambiente para você aqui hoje é um ambiente de confronto. E você não se permite ser confrontado. Às vezes, o ambiente para você aqui, Deus prepara um ambiente de cura para você e você não permite ser curado. Às vezes Deus ele faz a adoração pegar fogo porque Ele quer que você pegue fogo na adoração. Então Ele prepara um ambiente para você. Aí você senta e fica sentado apático na cadeira. Você não permite que o ambiente te influencie. Meu irmão, tudo que acontece, tudo que Deus libera sobre nós é importante. Cara, se a adoração está pegando fogo, queima junto. Cara, se está fluindo na oração, aquela batalha espiritual, entre batalha também. Se Deus está liberando cura, começa a se apropriar da cura, começa a ser curado também. Se Deus está liberando libertação, se deixe ser liberto. Vem junto, porque tudo que Deus faz é importante e é necessário. E Ele vai preparar os ambientes para isso. Mas perceba que às vezes a gente caminha ao contrário do ambiente de Deus. A gente caminha, às vezes a gente não se percebe. Sabe por que a gente não se apercebe? A gente não consegue discernir o ambiente. Por quê? Porque a gente não está acostumado a entrar nesse ambiente. Por isso que você precisa, nós precisamos todos os dias entrar no nosso quarto secreto de oração, porque ali você vai ter todos os ambientes que você possa conhecer. Às vezes no seu secreto será um ambiente de cura. Às vezes será um ambiente de adoração. Às vezes será um ambiente de luta. Às vezes será um ambiente de confronto. Às vezes será um ambiente de você rasgar a sua carne. Às vezes você está ali no secreto, você está em oração. E parece que não acontece nada. Você não sente a presença de Deus. Quanto mais você ora, mais cansado você fica. Mais sono você fica. Então aquele é um ambiente preparado para você romper com a sua carne. Todos os momentos com Deus, eles são preciosos e importantes. Porque Deus, Ele está nos preparando para algo muito mais glorioso que ainda está por vir. E a gente tem que estar preparado. E Deus quer nos ensinar a nós discernirmos os ambientes. Então, quando nós viermos para a igreja, meu irmão, a gente tem que saber que já desde de antemão que aqui é um ambiente de adoração. Então eu tenho que vir aqui e adorar a Deus com todas as minhas forças, com toda a intensidade do meu coração. Eu tenho que romper com os cansaços, com as resistências da minha alma e da minha carne, e vir aqui e adorar e me derramar em adoração. Agora, a partir daí, se Deus vai trazer um ambiente de cura, se Deus vai liberar outros ambientes, outros momentos aqui no culto, eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa a gente já tem certeza, que aqui é um ambiente de adoração, aqui é um ambiente de oração. E se eu não vir aqui com a intensidade de fazer isso, eu estou fora do ambiente, eu estou me colocando fora desse ambiente. E uma outra coisa é que, às vezes, a gente sai daqui, a gente vai lá para fora, e a gente entra em alguns ambientes, e aqueles ambientes, eles nos influenciam. Então, cara, o ambiente da faculdade, o ambiente do trabalho, o ambiente, às vezes, da sua casa, da sua família lá, são outros ambientes. E lá sim você precisa levar o ambiente daqui lá para fora. Então, você, na sua casa, lá tem que ser um ambiente de adoração, um ambiente de oração, um ambiente de cura. Isso precisa acontecer dentro da sua casa. Você precisa levar esse ambiente para dentro da sua casa. Quando você receber pessoas na sua casa, elas precisam ser curadas, elas precisam sair de lá curadas. Por quê? Porque você criou um ambiente. Então você vai todo dia dobrar o seu joelho e clamar pela presença de Deus naquele lugar. Quando passar algo na televisão, você desliga. Por quê? Num ambiente de adoração e de oração, que é a minha casa, esse programa de televisão, essa cena desse filme, ela não entra. Algumas músicas não podem tocar na minha casa. Algumas atitudes, algumas coisas precisam mudar ali na minha casa. Por quê? Porque eu preciso fazer dela um ambiente de adoração, e um ambiente de adoração, de cura, de oração. Então lá fora nós mudamos os ambientes. Se todo mundo lá no seu trabalho fala palavrão, você não fala, porque o ambiente do seu coração é outro. Se lá na faculdade acontecem tantas coisas, você não vai fazer o que as pessoas fazem. Por quê? Porque existe um ambiente dentro de você. É só para você falar uma coisa. Eu já fiz faculdade, você lembra aqui? Marquinhos também está lá na faculdade. O Jory está lá na faculdade. É ou não é um ambiente complicado? E o primeiro, e talvez influenciar o ambiente da faculdade é difícil. Mas a primeira coisa que precisa acontecer é eu não ser influenciado por ele. Agora, se a gente não vem aqui e não se envolve com um ambiente de glória, se eu não crio um ambiente na presença de Deus lá no meu secreto, aí, cara, não adianta. Lá fora eu não vou poder fazer nada. Então, nesses dias, a gente precisa vir para a igreja. E a gente precisa se envolver. Talvez você não está bem, você não consegue fazer um ambiente de adoração aqui na igreja. Mas você vem aqui e você é influenciado por ele. Então venha. Já vem adorando, já vem orando em línguas no caminho, acorda de manhã. Vai lá escovar os dentes, já começou a orar, já começa a profetizar. Um culto de adoração, começar a profetizar a liberação de Deus sobre este lugar. Ontem você já devia estar orando, o fim de semana passa ali, Senhor, domingo de manhã é o dia do culto, e nós vamos, eu quero estar lá, e algo sobrenatural vai acontecer, precisa acontecer. Então você já acorda, já orando, já profetizando, já declarando as coisas, em nome de Jesus, já abre a sua boca, já começa a liberar. Quando você chegar aqui, você vem e adore a Deus. Entra na música que está sendo tocada, naquilo que o ministro está ministrando ali. Ele é um ministro de Deus e ele vai conduzindo ali. E às vezes ele está indo Deus está levando o ministro de adoração para uma direção ali na adoração. Vamos junto, vai junto, olha, presta atenção. Entenda o que está acontecendo naquele momento e vai junto. Ah, mas eu estou precisando de cura, eu estou com dor aqui, mas Deus está liberando adoração, então vai na adoração, meu irmão, faz aquilo que Deus está mandando. E venha para cá e adore, e fala, mergulha. Se você quiser vir daqui para frente, você vem. Se você quiser deitar aí no chão, eu não sei, cara, você é livre. Nós temos liberdade. Mas, cara, entra no ambiente. Por mais que exista uma resistência na sua carne, na sua alma, na sua mente, entra, rompe com esse sentimento humano e entra no ambiente que Deus está proporcionando para nós. Isso precisa acontecer lá nas casas, nas reuniões das casas. A gente vai lá, lá também é um culto, é um ambiente que Deus preparou. Não é só uma reunião, não é só um social. Então a gente precisa entrar lá, entrar na oração e ser influenciado por aquele ambiente. Porque o Espírito Santo, ele conduz todos os ambientes, ele conduz todas as coisas. E não tem jeito, meu irmão, você vai chegar aqui cansado, às vezes a semana é dura, é difícil. E a gente acorda, às vezes levanta, mas não acorda. Aí você vem pra cá, meu irmão, você parece um sonâmbulo. E não tem jeito, cara, isso não vai mudar nunca. Isso acontece com você, comigo, com qualquer um. Mas eu, cara, eu tenho que vir para cá e a minha carne, ela vai ter que entender que eu vim aqui para adorar a Deus e ela vai adorar a Deus. Amém. Eu venho para cá e a minha mente tem que entender que eu vim aqui buscar a presença de Deus e ela vai ter que buscar a presença de Deus. Ah, mas é difícil. Meu irmão, Jesus falou, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Você está pronto para isso. Porque olha, Deus olha para você não como carne, mas como Espírito. Nós estamos prontos para isso. Então nós precisamos vir aqui um entendimento diferente. Nós precisamos entrar na presença de Deus com um entendimento diferente. Sabe, Deus espera que nós nos acheguemos a Ele e que a gente permita que Ele influencie a nossa vida. A gente fica pedindo, a gente quer a presença de Deus, às vezes a gente pede, Senhor, vem. E aí você pensa, por que você quer a presença de Deus? Se quando eu venho com cura, você não se permite ser curado. Quando eu venho com confronto, você não se permite ser confrontado. Então a gente pede, Deus vem. Mas somos nós que o rejeitamos. Você já parou para pensar que às vezes somos nós que rejeitamos? A gente está falando, vem Deus, e quando Ele vem a gente rejeita. Ah, estou cansado, ah, não tem nada a ver isso. E a gente começa a ter várias críticas, várias coisas. Cara, Deus veio, não veio? Então não importa mais nada, vai lá e faz o que Ele está te falando. Ou deixa Ele te levar para onde Ele quer. Sabe, a gente está com as abas no joelho. E a gente está indo. E quando a onda vem e quer nos levar para mais longe, a gente dá um passo para trás. Porque a gente ainda está no controle. Sabe, as águas do trono querem nos levar a águas profundas. Porque nas águas profundas você não tem o pé no chão. E aí você não consegue controlar nada. A água vai te levar, te jogar para lá, te jogar para cá. Nós precisamos entrar nesse ambiente de total redenção ao Senhor. Ele te leva para lá, você vai. Ele te leva para cá, você vem. Totalmente entregues. Mas às vezes mas a gente ainda está com os pés no chão, com as águas no joelho. Deus está nos chamando hoje para nós nos entregarmos mais intensamente, de nós nos deixarmos que o ambiente que Ele proporciona para nós influencie a nossa vida. Sabe, nós só vamos estabelecer os ambientes lá fora quando nós nos rendermos ao ambiente aqui dentro. Você vê, cara, que tem gente que chega lá na rua, você vê os caras falando, e está no restaurante almoçando, aí Deus já pega um garçom, já libera uma palavra de conhecimento, já ora, não sei o quê, e o cara já começa um culto no restaurante. Por quê? Porque quando o cara está aqui no ambiente que Deus, ele se rende, ele se entrega. E se Deus bater, ele dá outra face. Se Deus gritar, ele abaixa a cabeça. Se Deus repreender, ele fala amém. Ele aceita o que vem de Deus. Se Deus falar não, ele, beleza, Deus. E aí quando ele vai lá fora, ele muda os ambientes. É natural. Porque Deus, quando Ele libera um ambiente, Ele libera para estabelecer dentro de você. Não só para te controlar. Porque Deus não quer te controlar, Ele quer te colocar em liberdade. Ele quer me colocar em liberdade. Só que para nós, a nossa liberdade total em Deus é Ele controlando totalmente a nossa vida. É loucura. Não sei se isso é o que eu falei, até com heresia. Se for, sempre fala depois. Me ajuda aí. Mas, cara, Deus, ele libera o ambiente para estabelecer algo dentro de nós. Sabe, quando a gente vem aqui e às vezes Deus libera um ambiente de adoração intensa, nossa, meu rosto pega fogo. Sabe o que é isso? Vai estabelecer algo dentro de você. Porque quando você sair daqui, você precisa lá no seu quarto continuar na intensidade da adoração. Quando você for para a sua faculdade, para o seu trabalho, no metrô, você ainda está lá naquela intensidade, queimando em adoração, adorando, adorando, e não tem música, não tem fone de ouvido, não tem nada, você está em adoração. Por quê? Porque Ele derramou um ambiente, e se você se envolver nesse ambiente, e se entregar a Ele, Ele vai estabelecer esse ambiente dentro de você. Sabe o que acontece aqui na igreja? Deus quer que aconteça dentro de nós. Pensa você dentro de você. É um ambiente de adoração intensa. Um ambiente de oração intensa. Dentro de você é um ambiente de cura. Um ambiente de libertação. Meu irmão, você vai ver uma pessoa enferma. Você vai botar a mão e a pessoa vai ser curada. Você vai orar para uma pessoa viciada. Você chega lá, meu irmão, eu te coloco em liberdade agora. Porque existe um ambiente dentro de você. Porque existe algo estabelecido dentro de você. quer mudar a nossa vida. Ele quer, Ele está nos preparando, meu irmão, para um tempo sobrenatural na igreja, no mundo. Olha aí, meu irmão, o que está acontecendo aí fora. Olha aí, as pessoas estão com medo, as pessoas estão com medo, cara. As coisas que estão acontecendo aí fora não podem sequer ser comparadas com aquilo que Deus vai derramar sobre nós. E Ele está nos preparando. Por isso Ele cria os ambientes. Os ambientes servem de escola, de preparo, para nos estabelecer. Então não tenha mais resistência ao ambiente que Deus prepara. Mas se envolva com Ele. Se envolva. E se é um ambiente de exortação que Ele preparou para você, seja exortado e receba aquilo. Se é um ambiente de confronto que Ele preparou para você, receba o confronto com alegria no seu coração. Amém. E pegue aquilo para você e medite naquela palavra, naquela exortação e aplicar ela na sua vida. Sabe quando a gente não aceita o ambiente? Porque a gente julga aquele que nos exortou, a gente julga aquele que nos confrontou. Por isso que Deus falou assim: olha, não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Porque às vezes o profeta pode estar liberando um ambiente que não é de Deus. Por isso ele fala assim: tenha cuidado, retenha. Olha o que ele fala: retenha o que é bom. Pegue aquilo que é do ambiente de Deus e guarda para você. Agora o profeta, ame ele. E se ele fala uma besteira, ame ele mais ainda, ore por ele. Então, se permita ser envolvido pelo ambiente, porque o ambiente que Deus prepara não é só no culto, às vezes é no bate-papo, às vezes é trocando ideia com alguém. Deus prepara um ambiente ali para te ensinar, para te exortar. E às vezes você precisava falar para alguém algo que está no seu coração, um pecado, uma situação, e Deus prepara um ambiente e você não fala. E naquela hora, você seria curado. Então a gente precisa estar atento e observando isso. Por isso nós podemos vir aqui todos os domingos, nós podemos ir nas casas com outro entendimento, com outro espírito, com outra vontade, e chegar lá e deixar Deus te pegar. Deixa Deus te pegar, meu irmão. Deixa Deus te pegar. Às vezes Ele vai te pegar no colo e vai te dar um abraço. Às vezes Ele vai te pegar e vai dizer: filho, vem aqui, e vai te dar uma correção. Às vezes Ele vai te pegar, às vezes Ele vai pegar o chinelo, porque você vai precisar tomar umas palmadas. Porque é isso que um pai faz com um filho. É isso que eu faço com meu filho. E às vezes ele está todo feliz e o ambiente lá é de estresse, meu irmão. Porque não tem graça nenhuma no que ele está fazendo. E a gente pega ele e diz assim: vem aqui, ó. E você vai lá e exorta. E Deus faz o mesmo com a gente. E às vezes Ele vai te pegar. E vai te dar um abraço, um beijo. Às vezes eles falam assim, cara, vai lá e abraça a pessoa. E a pessoa vem e te abraça, porque Deus mandou, porque Ele queria dar, ele queria te dar um abraço. Aí você fala, cara, esse cara me abraçar aqui, eu estou aqui adorando a Deus, ele cara me encheu o saco. Não despreze aquilo que Deus faz para você. Leve em consideração os mínimos detalhes daquilo que Deus libera sobre a sua vida. Tudo é importante, tudo é necessário, tudo é preciso. Deus não faz nada em vão e nada sem propósito. Nada. Requer, às vezes, um pouco mais de esforço da nossa parte, um pouco mais de proatividade, às vezes. Um pouco mais de vontade, de querer estar, de se envolver. Porque tem dia que você não quer mesmo, você fala, não, eu vou lá, eu vou estar junto, eu vou fazer, eu vou me treinar, eu vou me derramar. Eu não vou deixar a carne me vencer. Sabe? Eu já passei por alguns ambientes difíceis na igreja, onde o ambiente da igreja era um ambiente vamos falar assim, ó, um ambiente, um lugar onde existe muita religiosidade, é um ambiente que te aprisiona. E cara, a gente precisa entender que Deus, Ele tem nos livrado dessas religiosidades. Existem muitas coisas a serem mudadas a nosso respeito, mas como igreja a gente percebe que nós deixamos um monte de coisas de lado que não serviam para nada. E porque Deus, Ele nos colocou em liberdade, Ele preparou um ambiente para tirar a religião de dentro de nós. Ele preparou um ambiente para tirar a religião de dentro de nós. Cara, se Deus lá, alguns anos atrás, preparou um ambiente para tirar a religião de você, você acha que o ambiente de hoje não serve para nada? E que bom que nós demos uma resposta e deixamos que o ambiente que Deus preparou lá atrás nos influenciasse. Mas isso precisa continuar acontecendo hoje. Paulo, ele sempre entrou em conflito, porque na época existiam muitas pessoas criando outros evangelhos. Então você percebe que Paulo sempre prezou pelo ambiente de Deus. Ele falou assim, cara, eu não me propus ir até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a única coisa que eu me preocupei é estar com vocês e falar do quê? De Cristo ressuscitado, porque esse era o único ambiente que importa, a cruz vazia, a morte e a ressurreição. E na época muitas pessoas elas começavam a criar muitas coisas. Por quê? Porque elas não queriam se render ao ambiente. Então elas criavam um ambiente para si mesmo. Então é um perigo quando a gente não quer se render. A gente começa a criar o nosso próprio ambiente. E por isso que aí, e por aí, existem muitas heresias. Muitas coisas sem propósito. Porque quando a gente não quer se render, a gente corre o risco de criar o nosso próprio ambiente. Sabe? A nossa atitude. A gente acaba criando um ambiente desfavorável. Adão e Eva, porque eles não se renderam à vontade de Deus, Eles trouxeram um ambiente de salvação. E Deus precisou resolver toda a situação e criar um novo ambiente para que a humanidade fosse salva. Então ele criou todo um plano de redenção que culminasse ali na crucificação de Jesus. E assim a desobediência foi vencida e Deus ele restaurou a obediência. Sabe, meu irmão, Deus ele quer que nós sejamos obedientes. Mas é muito fácil a gente obedecer por regra, porque nós estamos acostumados a fazer isso, obedecer por regra. Só que quando a gente obedece por regra, o que acontece? Quando a coisa aperta, a gente acaba desobedecendo. É diferente de quando eu obedeço por entendimento. Eu obedeço porque eu entendo. E o que Deus quer é que a gente seja obediente aos ambientes que Ele nos proporciona. E a obediência não pode ser negociada. Sabe, Jesus, quando foi crucificado, José de Arimateia, ele pediu o corpo de Jesus. E aí, ele levou lá, era sexta-feira, ele levou lá naquele túmulo, onde Jesus foi ali colocado. Aí, meu irmão, as mulheres que acompanhavam Jesus, elas foram até lá. Aí sabe o que acontece? Elas viram o corpo de Jesus lá e elas foram para casa descansar. Sabe por quê? Porque era o início do descanso do Senhor, o sábado. Então elas não poderiam fazer nenhum trabalho naquele momento. Então elas foram para casa descansar em obediência ao mandamento do Senhor. E aí elas pegaram, prepararam todas aquelas ervas, porque quando alguém morria, eles preparavam várias ervas aromáticas e untavam o corpo da pessoa para que ela pudesse ficar perfumada. Tinha todo um processo. E elas foram preparar, esperaram o tempo de descanso, e aí, na madrugada do primeiro dia, elas foram lá. E sabe o que aconteceu? Elas não encontraram Jesus, porque ele já estava ressurreto. Mas você percebe que elas diante do corpo de Cristo, no momento de luto, elas obedeceram. Por quê? Porque a Bíblia fala, porque a lei de Moisés dizia, você no sábado não pode fazer nenhum tipo de trabalho. E no final da tarde de sexta-feira começava o descanso e até o final da tarde de sábado. E elas respeitaram, elas obedeceram, mesmo estando de luto. Então a obediência ao Senhor era inegociável. Cara, você não pode negociar a sua obediência ao ambiente de Deus. Não negocie a sua obediência. E Deus nos chama para ser obedientes. Ele nos chamou para a obediência. Ele nos chamou para a obediência que nós fomos chamados, para obedecer a Ele, aos mandamentos. E alguns mandamentos são universais e eles são eternos. Não matarás, não roubarás e muitos outros. Mas alguns mandamentos são para aquele dia. Porque tudo que vem de Deus, e se eu entendo isso, então eu obedeço por entendimento. E nós, fomos escolhidos para a obediência. Aleluia. Ele quer nos preparar, Ele tem que nos preparar. Então, meu irmão, nós precisamos resgatar a obediência. Nós precisamos obedecer mais ao Senhor. Nós precisamos ser mais obedientes a Deus. Seja lá o que Deus falar, seja lá o que Deus liberar, obedeça. Obedeça. O ambiente quer nos transformar. Deus prepara os ambientes porque Ele quer transformar a nossa vida. Existe algo sobrenatural preparado por Deus para nós. Aleluia. Então nós precisamos avaliar até onde nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor. Porque Ele quer liberar algo sobrenatural sobre nós nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos anos. Em nome de Jesus, eu quero ser profético aqui nessa noite, nessa manhã, e declarar sobre vocês a liberação do sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Amém, que o sobrenatural de Deus invada a casa de vocês. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, que você seja transformado nos próximos dias, nos próximos meses. Eu declaro que você seja curado, que você seja liberto, que você seja levantado por Deus. Em nome de Jesus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao seu coração aquilo que Deus preparou para você. Amém, é algo poderoso que Deus tem preparado. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero liberar essa palavra nessa igreja, que serão dias poderosos, dias sobrenaturais. Eu quero liberar o sobrenatural de Deus sobre essa igreja. Eu quero liberar o sobrenatural de Deus sobre esse bairro, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero o sobrenatural de Deus sobre nós. A glória de Deus manifesta. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Senhor. Se nós nos rendermos, se nós mergulharmos, meu Deus, Ele vai revolucionar a nossa vida. Ele vai revolucionar essa igreja. Ele vai revolucionar este país. Ele só está esperando a igreja se render, a igreja entrar num nível maior de obediência. É um nível maior de obediência. Obedeça tudo, nos mínimos detalhes. Não deixe nada de lado. Não pense que nada é importante, mas obedeça tudo, em todo tempo, em todo momento. Ele nos chamou para isso. Ele está nos chamando novamente hoje para nós entrarmos no nível de obediência em todas as coisas, em tudo, em tudo, em tudo. Nós vamos obedecer ao Senhor. A Bíblia fala aqui que Jesus, Ele aprendeu a obediência pela dor. Ele aprendeu a obediência, ela é aprendida, meu irmão. Eu quero liberar sobre você. Levanta sua mão aí, meu irmão. Levanta. Você que acha que não consegue obedecer, você que fala que não consegue, eu quero liberar uma graça hoje. Graça. Eu quero liberar uma graça sobre você, para você obedecer no nível maior, para você obedecer aquilo que você não conseguiu obedecer. Em nome de Jesus, seja revestido de graça, de poder, para você obedecer aquilo que aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, queridos, você trouxe o seu dízimo, você trouxe a sua oferta.